Affirmative. American 980 is back with you on the apron. Okay, are you able to make 180 in this part of apron and report and return to a holding point? Yes, sir. We can make a 180 here at straight ahead and then return to holding point American 980. We'll be ready once we get back. Okay. Remain this frequency until holding point, okay? Maintain this frequency, so holding point American 980. Paulo San 3663 para Guarulhos 3660. Número 3 para cópia, eu tenho 340, aceita? Aceita. Ok, número 3, aguarde, 3063. O Xerã 6225, assim que o América liberar a retaguarda, autorizado pushback acionamento na ponte 01. Frente após o American Lines, autorizado 6225. Autorizado da Elta, 3179. Just a few minutes, but basically we're ready. Understood that you you need a few minutes, that's right? We need 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes, that's right? That is correct, American 980. Okay, contact the tower 11895. 11895, thanks for your help, American 980. Gol no 923, pra cópia. Prossiga no 923. Salvador Guarulhos, nível 36200, uniforme Zulu 16. Até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, conforme rota. Decola com curva à direita, subida da Euleda Bridge, da Euleda após Leda, direto Bridge. E lá em Bridge, intercepta o Zulu 16. Aciona 5025, controle 120, decimal 8. Cliente autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via para Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, decola da pista 90 com curva direita, saída da EL, Leda, pós-Leda, voa Bridge, transponder 5025, controle 120, décima 8, contato. Chame em contagem, nível autorizado, 923? Nível de voo 360. Correto, chame para puxa acionando. Chamará. Salve Salvador, bom dia, UFC-8-6, livrou para o pai. 5826, táxi em frente, mantém antes da Juliette. Mantenha antes da táxi Juliette. Manterá essa Juliette, vai ser coisa. Azul 4299, cópia? Cópia. Salvador Campinas, nível 360. Decola da 10 com curva direita, subida da Euleda após Leda Bridge. Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, pós direto Trive, conforme rota. Aciona 5031 e o controle 120, decimal 8. Azul 4299. 360 da 10, curva direita, da Euleda Bridge, 5031, 108, é o controle, 4299. Chame para push e acionar. Calma aí. Viu? Viu? Pois é, abraço. Dá pra perder, abraço. Voltando 3663, cópia. Cópia, 63. Salvador Guarulhos, nível 340. Decola com curva à direita, da Euleda, após Leda voa Bridge, intercepta Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, conforme rota do plano de voo. Aciona 5030 e o controle 1208. 640, decola com curva à direita, da Euleda, Bridge, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, transponder 5030, controle 1208. Código 0155. Torre da NET, cuida do Mike Juliette Romeu. Juliette Romeu, confirme sua altitude. O Juliette Romeu tá chegando na linha do litoral, 500 pés, senhor. É, comprou o farol de Itapuã, que é autorizado, já vai pro regresso para o campo, pronto, 7 pousos na base. Lima Zulu Golf, atento helicóptero próximo ao farol de Itapuã, que informa estar a 500 pés, porém recebo no radar 900 pés. Estaremos atentos ao tráfego do helicóptero. Mas o Golf agora a 1 mil pés. Mike Mike Juliette Romeu, quando informado 500 pés, estava recebendo 900, agora recebo 700. Mike Juliette Romeu está 500 pés, ajuste altímetro 10-15, senhor. Chame agora a torre, 1895. 1895. Dia, papapá, Juliette, Mike Juliette Romeu. Confirme para a torre. O Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, farol de Itapuã, intenção prosseguir direto para a Bata? Afirma, senhora, está autorizado, direto. Gente, agilize o cruzamento do eixo da 1-0, forma o tráfego decolando da 1-7, uma Equeco Delta, um Sikorsky 7-6. Gente, visual com o mesmo, agilizando já com a proa do 1-7. Bata. Ok, hora do solo mais Eco Delta. Aqui é o Delta decolado 844, controle 120, decima 8. American 980, Airborne 844, contact Salvador Port Control, frequency 120, decima 8. 120.8, good morning. Papapá, Mike Eco Delta, mantenha as condições visuais direto ao Manati. American 980, good morning, is out of 2.5 to 370. American 980, radar contact, classic level 370, Boca de Pasa. American 980, roger, I'd like to request flight level 150 as a final 15, 150. American 980, confirm. Mike 2, we're requesting 150, 15,000. 980, stand by. Roger. Nós reporte no solo controlado, Mike Juliette é o meu. Gente, girando base pra final, a base da base, o Mike Juliette é o meu, vamos passar no solo controlado. Confirme. Na final, aqui pra, no pátio 4 da Bata, reportar no solo controlado, Mike Juliette Romeu. Gente. Bom dia, espera o número 225. 225, a linha decolada 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. A linha decolada 1-0, vento 1-0. Excelente, o meu no solo de 47, no corte, frequência livre. Tá bom, alternativa Galeão, 3 horas e 50. 79, tenha um bom dia, seria. Usado pátio Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre 1-8-9-5, altímetro 1-0-1-4. 1-0-1-4, ajuste, visitante da pátio Índia. Alfa, ponto de espera 295, vamos lá, 23. Obrigado, bom dia. Bom dia. Zulu Golf autorizado. Zulu para 2500 pés, ajuste 1-0-1-5. Iniciando 1-0-1-2-5. Gente. Tango Bravo, que Luiz Vicente, aporte visual com campo na rotatória. Espera a ferramenta, azul 4299.3. Assim que o 37 da Gol Pintura Varig passar a sua retaguarda, é autorizado. No 3, chame táxi, azul 4299. Gente, quando eu for fazer certo, o táxi 4299. Salvador, bom dia, Golonave 23, quanto espera, pronto? Golonave 23, ele mantém, pistão no zero. Ali mantém, pistão no zero, Golonave 23. É 225, decolar 249, controle 120, décima 8. 208, bom dia. 5. Oxana 6225, contato radar, saída Momo, se manter nível de voo 320. Momo 320. Pode voar, Momo, ok. O Gipo está presente? Oxana 6225, mantenha o perfil da saída. Mantendo aqui, visão com tráfego. Patango Bravo que Luiz que chame torre 1895. Que Luiz que deve autorizar o final da 97 após 3 milhas fora. 1923, livre decolagem da 1-0, vento 1-0, 0 graus, 0-9 nós. Gente, livre decolagem, pistão na 0, 1923. América 980, contact with the center 125.45 e Sonny 126.85. 2545, bye bye. Pega acionamento, trip 5345. Trip no pátio 3, autorizado, chame táxi. Autorizado pro Tibete, vá para o táxi 3 para 5. Patango Lima Zulu Golf, confirme seu estimado de pouso. Está com a direita de informações, eu sou 6225. 6923, obrigado e bom dia. Comando 1105, copiado, Lima Zulu Golf. Salvador, bom dia, Gol 923, subindo para 360. Gol no 923, contato radar, saída da El, subindo mantendo nível de voo 360. Para 360, na da El, Gol 923. Bom, está presente agora, 6225. É guarda. Canal 6225, autorizado Copo. Ok, obrigado, 6225. 0 8 a bordo, 3:35 de autonomia, alternando o Ribeirão Preto. Uno 08, 3:35 Ribeirão Preto, é isso? Afirmo. À direita o táxi, um ponto de espera 1895 a torre, altímetro 1015. O azul 4299. 1015, 1895 a torre, táxi à direita, 4299. Tirado. Galeão 3663, autorizado táxi via pátio Índia Alfa no ponto de espera 1895, altímetro 1014. Pátio Índia Alfa 1895, 1014, obrigado. Ele mantém 4299. Táxi, Felipe, 5345, POB 93, autonomia 3 horas, e alterna Porto Seguro. Aeronave da TAM, no ponto de espera 1895, a torre, altímetro 1014. Aqui, autorizado o táxi, aeronave da TAM. A torre, depois de espera, a torre de espera, o 050. Livre, então, 3859. Escópia Galeão. Ok, autorizado Galeão, nível 360. Decolagem com curva à direita, subida da El Leda, após Leda voa Bridge, intercepta o Pesulu 16, conheça o Pesulu 10, até SMAP, pós direto Lúvito, direto Barbacena e conforme rota do plano. Acione 5041 e o controle 120.8, Gol no 605. Gol no 605, autorizado Galeão, nível 360, conforme a rota, a ideia da El Leda Bridge. Após a Pesulu 10 e SMAP. Transponder 5041, controle 1208 e primeira curva à direita, voo na mesa, assim. Meia zero. Portão reto, chama para posicionar. Portão 05. Chamará, voo na mesa, assim, preto. Eu tenho aqui já autorizado 380, aceito ou aguarda o 36? Ok, então estamos 3304, autorizado Salvador para o aeroporto de Brasília, nível 380, aerovia Pesulu 17, decola da 10 com curva à direita, subida Arbor, pós Arbor direto Elefa, controle 120.8, acione 5042 3304, ponte 04, chame para puxa sonar. Salve Salvador, bom dia, para cargo 8487, para autorização, sente da hotel. Ok, o APSA 8487, autorizado, Salvador Recife, nível de voo 350 via Upper Whisk 58, decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, acione 5037. Autorizado Recife 350, Upper Whisk 58, decola no 0, curva esquerda, Puca Caju, controle no 208, transponder 5037, APSA cargo 8487. Está na ponte, está no pátio 3, chame para push e acionamento. Chamará funcionamento 8487. Alfa Tango Tango, Barreiras, pronto, cópia. Está autorizado o táxi, reporte na Lima. 5-3325, aeronave 23, obrigado e bom dia. Oceana 6225, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 3545, Azul. Controle Salvador, 4299 da Azul, decolou na Dael, 1400 para o 360. Azul, 4299, contato radar, série Dael, que se mantém a nível de voo 360. Roda 360 na Dael, 4299. Livre decolada 10, vento 090 graus com 8 nós. Livre decolada 3663, pista no zero. 5345, após o início da corrida do Airbus à frente, a linha mantém no zero. Após a corrida do Airbus, estamos mantendo no zero. Ao lado, seu cargo 8487, está pronto para o posicionamento, bate 3. Autorizado, Alisson. Autorizado, chama para o táxi 3487. Chamou também para o PUSH? 3304. Autorizado, chama para o táxi. Boa, 3102, autorizado, boa. 3102, Recife, autorizado, 350. Aí, cadê a autorização? Controle 1-2-0-8, transponda 50, pô. Bono 072 é autorizado, esse nível de voo 050. 050, Bono 072. Oceana 6311, desse nível de voo 060. 060-6311. Controle TAN 3663, voa. TAN 3663, contato radar Cidadael, submanter nível de voo 340. Confirme nível? 340. 340, TAN 3663. Sequência livre estacionar. Tira as Alfa Tango, uma centena planeante. Decola da 10 ou da 17? Então decola da 17, primeira curva esquerda, cruza o campo no perfil da Momo, após Momo direto. Controle 120-8, responde 5032. Sejamento correto com 4 a bordo, chame a torre para o táxi às 20.015, com voo. Alfa Tango, 3859, despara 2000 pés, ajuste 1095, autorizada sinal ILS, X-Way, responsabilizada. 2000 pés, autorizado ILS, total estabilizado, pode voar ainda? 3859, negativo, mantenha o perfil. Mantenha. Acione no transponda 0142 e coordene com a torre a proa norte para o destino. Ajuste agora no 0-5. 35345, contato radar, saída da EL, submantendo nível de voo 380. Subindo para o 380. Oceané 6311, reduza a velocidade para 2109, número 3 na aproximação. Reduzindo 2109, 639. Voo no 072, desça para 4000 pés, ajuste no 095. 4000, comiu 1095, voo no 072. 4 e 10, alterna Campina. 0-0-6-3-1. Tá livre, T304, até o ponto de espera. Fundo lá, corre no noite, 10.95, ajuste no 15. 3 ataques, quando o pronto corre 18.95, 1015, então 3304. Siga aí, Serra Serra. Oceané 6311, reduz para 1909. Reduzindo 1909. Azul 4299, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3325. 251-3325, Azul 4299, obrigado. 95, ajuste 25, Azul. Segue o Santos, ponto espera 1895, boa, essa carga 8483. Oceané 6311, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite magnética 120 de Simbra. Direita 230, limite 130 de Simbra. Correção 120 de Simbra. Essa é a partida de pronto. Gol no 072, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizada a sinal ILS X2, responsabilizado. 2000, ajustado no 095, autorizado a sinal do X-Ray, reporte estabilizado, gol no 072. Oceané 6311, desça para 3000 pés, ajuste no 095. 3000 no 095, 6311. Estabilizou, TAM 3859. TAM 3859, chame torre 11895. 3895, obrigado.